Tonelada Light. Tonelada Light. O pesadão do Pará. Bora não cego, bora não cego, bora não cego. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, olha o que o nosso cego falou. Ninguém, suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Misturando, misturando, misturando, misturando, misturou, vai. Sim. Vai, toma, sua bandida, vai. Vai, vai. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Vai, bandida, vai. Vai, toma, sua gostosa. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Tô possuída agora. Atenção, que eu vai. Ele se encontra, meu irmão. Pra aquecer, vai. A novinha linda que mora aqui no lado. Tá cheia de papinho no WhatsApp. Um gostosão, vamos ser de corpo. Tá bonito por ali, ó. Assim. Se você tem vontade, então senta um pouquinho. Vem e bota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Seguir. Um abraço com muito carinho também. A Milene também tá com a gente. Ei, Milene, Lucilene. Também a Danila. E olha só quem tá no pedaço. Nosso parceiro Nocego. Nosso mototáxi também oficial. Aí, Leozinho, você também tá no circuito com a gente. Obrigado pelo carinho, viu? Olha só, Diogo detonando. Bora, vambora, vambora, Lucas Show. Bora, Lucas Show. Bora, bora, bora, meu maninho. Bora, bora, meu maninho. Alan, eu quero fazer uma pergunta pra nossas bandidas aí do AMA. Eu vou soltar a música e quero que ela responda se é verdade. Bora, bandidas, bora, bora, bandidas, bora, bora, bandidas, bora, bora, bora, bandidas. Toda bandida gosta de pressão. Será? Toda bandida gosta de pressão. Será? Toda bandida gosta de pressão. Depois do Tonelada. Sequência de ladrão, sequência de ladrão. Bora, vambora, vambora, detonando. Bora, vambora, detonando, Robinho. Sequência de ladrão, sequência de ladrão. Sequência de ladrão, sequência de ladrão. Agora faz assim, ó. Os cara doidos só querem as bandidas. Os cara doidos. Só querem as bandidas. Aponta pra tua amiga que eu quero ver agora. Duvido, duvido. Aponta. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Alô, Melri! E na pressão, e na pressão, toma. Vai de boca. Vai, vai, vai, vai, vai. Bora, bandidas. Vai de boca. E as bandidas, elas vão, vão, vão, vão, vão. E senta, senta, senta, senta, senta, senta. Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. O complexo da Penha é verdadeiro poder. E as bandidas, hein? Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Tá bonito! Bigode fininho, cabelinho na régua. Cabelinho na régua, é. Então vem qualquer meu crê. Senta, senta, senta, segura, segura. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta. Olha como tá bonito. É verdade. O Lucas chegou de Selã. A galera do Remo tá triste. Eu quero saber se é verdade. Eu quero saber se a galera do Remo tá triste. Cadê o grito da galera do Clube do Remo? É, não, não tô sentindo pressão. Cadê o grito da galera do Clube do Remo? Tá bonito! Aí, Lucas Show! Bora sim, bora! Bora! Bora detonando agora! Bora detonando agora! Bora detonando! Hoje eu vou pro rolê, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar. Bora, meu parceiro Índio, tá aqui com a gente! E aí, Índio? Tamo junto! Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Pra minha Netinho da produção por ali com a gente, hein, Neto? Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. É o filho mais velho da família Tonelada. O Fábio Assunção. O Fábio Assunção. O Fábio Assunção. O Fábio Assunção. Hoje eu vou pro rolê. Ei, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa não. Pra minha casa não. Alan, será que eu encontro hoje no Massarapó? Que tu diz? Será? Eu quero saber de você. Será que a gente encontra no Massarapó? Um black de um metro, onde é que eu encontro? Um black de um metro, onde é que eu encontro? Eu quero saber o seguinte. Cadê o grito das mulheres solteiras aí? Cadê o grito das mulheres solteiras? Cadê o grito das mulheres que não depende de homem aí? Tá muito fraco, elas olhos de canto de olho. Bora, bora, bora, Lucas João! Prepara, prepara, prepara, prepara, prepara. E um, e dois, e três. Agora! E agora sim! Mais pólvora! Uou! Uou! Isso, bora! Bora se ligando, bora se ligando, mas só na porra. Ficou safada, ficou cachorra e nem quer saber. Quando ela chegou aqui no Tonelada, depois que foi pro rock ela virou moleca doida. Pra cima! Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca. Vou de quatro no caralho, eu de cima e pra baixo, caralho. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. Para as mamas com no beat, eu vou levar essa pra dia. E agora? Vai ser papapá. Cima, quem é que tá solteiro? Quem é que tá feliz? Joga esse bracinho lá pro céu. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Alô, alô! E aí, Lucas? Bora de tomando. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Eu vou no rei, vocês vão no rol. Eu vou no rei, vocês vão no rol. Rei! Rei! Rei, rei! Hey, hey! Galera, divisão com a gente, bora detonando o Alon Cabeludo! Um, dois, três, agora! Oh! Galera, bora detonando, detonando, detonando o Lucas, chama, chama, chama! E a galera vai jogando o bracinho pra cima. Só quem tá solteiro bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Um, dois, três. Vai! Vai! Vai! Prepara tudo! Explode! Alô, alô! Explode! Explode! Explode! Explode! Explode! Prepara aí! Agora! Uou! Uou! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Santorini! Bagulho doido! Bagulho doido! Bagulho doido! Tá doido! Bagulho doido! Tá doido! Bagulho doido! Tá muito doido! Bagulho doido! E tá doidão! E tá doidão! Bagulho doido! Bagulho doido! E agora? Pra cima! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Pra cima, aí! Uou, uou! Joga a mãozinha pra cima, batendo na palma, na palma, na palma, na palma, vai! Eu achava que eu estava derrotado. Quem achou estava errado. Eu voltei, tô aqui. Se liga só, escuta aí. Sou guerreiro e não papo pra vacilar. Sou, faço ruim de quebrar. bandidas, tá todo mundo formadinho com a gente. Obrigado pelo carinho, viu? Toda a galera curtindo no Massarapó. Cheio de revolta, vou te apresentar o que você não conhece. Agora tudo, vê se não esquece. Você verá que não deixei me fugir. E a minha produção vem juntinho comigo, vem juntinho, vem juntinho. Vem, vem, vem, vem. Alô, Netinho! Prepara tudo aí, garoto! Vem comigo, vem comigo, vem comigo. A minha produção deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Prepara! Pou, pou, pou, tei, tei, tei. O Adam pirou de vez. Pou, pou, pou. DJ pirou de vez, pou, pou, pou, tei, tei, tei. O DJ pirou de vez, pou, pou, pou, tei, tei, tei. O DJ pirou de vez. Joga a mãozinha pra cima agora. Ela vem chegando cheia de gracinha. Olha a novinha toda empinadinha. Isso, isso, Camila, e vai Camila e vai mostrando. Alô, Robinho, da onde? O caqueado vai fazendo caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Pra cima! Vem, vem, gatinha, que vai começar. O Godzilla vai te pegar. O tonelada da Amazônia, vem comigo. Que é onda, DJ Jefferson consagrado, DJ Sabino vai te afiar. Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Vai! Tá fraco, tá fraco. Tá muito fraco, meu irmão. Quero ouvir do começo, vai, vai, vai. Será, será que os caras não querem, não? Alô, Robinho, dá um chega rápido. DJ Valdo Squash. Ei, Madeirito, tu não é tudo isso. Posso ser perdão. Posso um blip. E vai botando na pressão, na pressão, na pressão, na pressão. Um, dois, três, e agora! As bandidas. Bora, Dalila! Como é que é? Vamos, vamos, vamos, vai! Vamos, vem dançando, curtindo a festa do som que agita a galera do Chaua com o DJ Daniel. Vamos, vem dançando, curtindo a festa do som que agita a galera do Chaua com o DJ Daniel. De pau de Abaetetuba. Eu vou te procurar onde você está. Atende o celular, atende o celular. Eu vou te procurar onde você está. Atende o celular, atende o celular, homem. Não perturba, não perturba. Os caras de pau de Abaetetuba. Não perturba, não. Olha nossos primos. A divisão tá todo mundo juntinho com a gente. Meu parceiro Sérgio. Alô, Sérgio, obrigado pelo carinho, maninho. DJ, tá o Sérgio, tá o índio. Tá todo mundo juntinho. Sabelense. É DJ Mel, o exemplo de... Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. E ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido. Joga pra cima. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu gostei. Ela quer o seu gostei. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Não pode aliviar, não. DJ Lohan tá tocando. Planejou um assalto firme, planejou um assalto foda. Mais valioso que ouro, mais valioso que nota nossa tropa. É o seu concept de xoxota nossa tropa. É o seu concept de xoxota nossa tropa. É o seu concept de xoxota nossa tropa. É o seu concept de xoxota nossa tropa. Rogerina. Família Rogerino também, obrigado, hein? Tá todo mundo junto, meu irmão. Vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, joga. Fala, Netinho! É DJ Mel, DJ Lohan, os DJs referência em produção de Tecnofã. Aí, tonelada chegou! Parceiro Ian da curtição tá aqui com a gente. Alô, Ian! O Ian tá aqui. Tonelada Live. Obrigado aí a todas as bandidas. Vieram curtir com a gente. Tão firme e forte curtindo o nosso som. O nosso show. Tonelada Live. Parceiro Erasmo e a primeira dama também está aqui com a gente curtindo o nosso show, o nosso rock aqui no Massarapó, pra se ligar. Bora, meu parceiro Netinho. O Netinho tá só na mana, hein? Cadê o bolo aí, Netinho? E o Tonelada tá aqui no show! Tá na área, meu irmão! Tonelada Light, o pesadão do Pará. É! DJ Lucas Show, a maior referência em pressão em Vila dos Cabanos. Mas a galera tá afim de dançar, meu irmão! Manda 007. Quem gosta é de bandida. Não fale mais do meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece e some. Se te... Nosso ligueiro, assim, nosso parceiro. Cara, finjo que... Nosso filho mais velho, neto. Não. Ele sempre ao lado dela. Cadê ela? Fundo, e a tia dela? É, verdade. Não consigo mais dormir. Vamos fazer assim. Melhor não me procurar. Um abraço, Diogo. Um abraço pra ti, meu irmão. Você também, o nosso mototáxi, tá no pedaço. E aí, nego? Nosso cego tá na área. Você e eu, que você nunca soube fazer. Cem mil com quem quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. E eu? Eu tô falando mal de você. Parceiro Diogo, a primeira dama. Fala, Diogo, você e a primeira. Tá desde cedo com a gente. Curtindo, Alain. Tonelada Light. Se ela bater o dedo, eu volto. Agora eu botei fé, Rogerinho. Vale um real, mas eu adoro. Agora ela ganhou uma forra das grandes. Manda zero. O que que tu diz, Anais? Irmão, pelo amor de Deus. Não fale mais do meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte. Meu parceiro nó cego também, né? Se me esquece. Olha o homem aí. Se te ver de longe, viro a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo, sem você eu não. Alô, Netinho! E a sobremesa é muito amor. Melhor não me procurar. É muito amor envolvido aí. De te perdoar. O que foi que ele falou? Eu tô falando mal de você e eu. É. Que você nunca soube fazer e eu. Desde já, parabéns, viu? Quiser, eu aposto. A galera aqui da Aparelhagem Tonelada Light, parabenizando aí a primeira dama do meu parceiro Netinho hoje, completando mais um ano de vida. Parabéns a você, viu? Aos votos da família Tonelada. Tonelada Light. Se ela bater o medo, eu volto. Eu tô falando mal de você. Um abraço bem, os nossos amigos de Viseu estão aqui com a gente também. E eles falaram, só vamos quando acabar tudo, Tonelada. Bora, meu filho, é desse jeito, bora curtir, bora. 007. Quero ver quem sabe fazer o caqueado de verdade. Agora sim, ó! Você tem um emprego pra mim, olha aí. Desse jeito, vai. Qualquer coisa aqui. Olha o meu parceiro Sérgio. Me mantenha. Olha como ele ficou. Ser. Os primos de Viseu. Posso fazer cafuné no cabelo. Vigia o seu sono, sei lá. Até pra vocês beijos. Pra ver se a barba vai arranhar. Eu posso ser fiscal do teu olhar. Aí, Juraci, você também. Juraci dá maior valor. Sua toalha. Aí, Milen. Você sair do banho. Agora eu botei fé. É, Diogo, daí. Posso abre teu olho. Pra quando você fizer seus planos. Testa no Diogo, testa. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. E as meninas, hein? Antes de amar meu bem. Em mim. Testa esse amor em mim. Meu parceiro Erasmo tá aqui com a gente. O Erasmo sempre ao lado dela. A sua digníssima, primeiríssima. Eles estão. Tonelada Live. Antes de eu mar meu bem. A gente já tá pronto. Já tá produzindo a vinheta, viu, Era? O casal Pai d'Égua do Tonelada. É. Aceito esse emprego de como. Tá carimbado, viu? Tonelada Live. Aceito esse emprego de cobaia. Banda 007. Bora, Rogerinho, bora, Camilinha. Quero ver o caqueado de vocês, hein, meu irmão. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar alguém. E aí? Testa esse beijo em mim. Parceiro Diogo, primeira dama, tá aqui com a gente. Alô, Diogo! Testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém. Testa esse beijo em mim. Antes de eu amar meu bem. Testa esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. E o quê? Aceito esse emprego. Minha amiga Dalila também das bandidas. Aí, Dalila! Tonelada Light. O pesadão do Pará. Aí eu te pergunto, ó. Quantos você já amou? E o quê? Poucos amei e pensei. Quando me lembro de alguém, só da você. Quantos você já beijou? Eu só beijei quem amei. Mas se juntar quem beijei, não dá você. Foi a única que conseguiu ajeitar o homem. Você tem, que os outros não têm. De onde... Ai, meu Deus do céu. Sabe, beijo com o seu. Um abraço com o Netinho e a primeiríssima. Foi bem assim, não foi, Netinho? Eu senti no fundo. Tá muito amor envolvido aí. Sabe, beijo com o seu. Se ligando assim, tá bonito, Zequinho, Massarapó. Desse jeito. Tonelada. Nossa, o mototaxista oficial também com a gente. Bem do ladinho da Dalila aí com a gente, Marigre. Obrigado pelo carinho, garoto. Quantos você já amou? Poucos amei e pensei. Quando me lembro de alguém, só da você. Olha meu parceiro Sérgio, você, Sérgio! Você já beijou. Meu amigo índio também tá na área. Eu só beijou. O índio, a Nayara. E o parceiro Sandro também. Olha o Sandro! Sandro tá aqui. Tonelada. O que é que você tem, que os outros não têm? De onde você vem, aí tu sabe, meu irmão. Sabe, beijo com o seu. Um abraço com o seu. Hoje o que aconteceu? Eu senti no com o meu. Sabe, beijo com o seu. Um abraço com o dançando juntinho com a gente hoje no Zecão. Tá bonito demais, tá bacana demais. O nosso Tonelada Light. E a galera vem juntinho. Banda 007. Olha essa aqui, Netinho. Olha aqui, ó. Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E você chegou atrasado. Meu parceiro índio, o homem que passou 3 meses trabalhando direto aí, não medi esforços, vem curtir o Tonelada hoje, aqui no Zecão. O índio é muito parceiro, esse índio. Tonelada Light. Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom. A taça não merece. Alô, Zecão. Deixa contigo que pra isso tens o tom. Então vamos, vamos. Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom. A taça não merece, tira meu batom. Deixa contigo que pra isso tens o tom. E daí? E daí que é o nosso primeiro encontro. Hoje eu te beijo pronto. Banda 007. E você chegou. E aí, Erasmo? Você e a primeira dama daqui com a gente. Obrigado, hein? O parceiro Erasmo sempre comigo. DJ Lucas Show. Seu coração gritou por cima. Vai na fé, aposta nele. Sei que ele é um bom menino. Vamos! Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom. A taça não merece, tira meu batom. Deixo contigo que pra isso tens o tom. E as bandidas? Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom. A taça não merece, tira meu batom. Deixo contigo que pra isso tens o tom. Meu amigo Sandro também, o índio. Alô, Nayara, você também. Tá todo mundo juntinho, curtindo. Tonelada Lights, o peso do som. Vem pro show. Só agora vim dizer que sente a minha falta. Fica pedindo volta. O que é que eu vou te responder? Logo agora que eu tô bem, você quer flashback. Por favor, me esquece. Que eu posso me contar. E daqui a pouquinho, meu parceiro DJ Rogerinho vai detonar muito som pra galera também. Agora, esse cara que é parceiro pra caramba. Amor. Velha guarda aí do Lucas Show, do Alan também. Alô, Rogerinho, vai te preparando aí, garoto. Os traumas que você deixou em mim. Não queira mais saber de mim. Eu prefiro assim. Agora o que era seu é tudo dela. O beijo que era seu eu dei pra ela. Parceiro Neto, a sua esposa tá aqui com a gente. Pra parceiro Brizola também. Ê, Brizola, desgraçado. Agora o que era seu é tudo dela. O beijo que era seu eu dei pra ela. Galera do Novo Horizonte tá aqui com a gente, obrigado. E tudo pra você. Já era. Já era. Não é justo magoar alguém que só me deu amor. Quando você me deixou, ela escutou os meus problemas e depois curou os traumas que você deixou em mim. Bora, Sérgio. Não queira mais saber de mim. Eu prefiro assim. Agora o que era seu é tudo dela. Meu parceiro Sérgio, toda a galera de Viseu tá aqui curtindo com a gente. Obrigado, meu parceiro Sérgio. Devolver tudo pra você. Já era, já era. Agora o que era seu é tudo dela. Meu parceiro Sérgio falou, Lucas, que era seu. Eu duvido, duvido. Duvido tu tocar. Dali, DJ Lucas Show. Aí, parceiro. Algumas mentiras beijaram sua boca, uma decepção atrás da outra. Eu entendo você. coração perdeu a cor, cansou de errar amor. O seu teto desabou, perdeu o chão. Mas pendura uma plaquinha aí de atenção. Novo amor em construção. E tijolinho por tijolinho. O parceiro Sérgio, todos os primos. Os primos de Viseu estão aqui curtindo com a gente. Obrigado pelo carinho. E essa galera maravilhosa curtindo. Tonelada Light. E tijolinho por tijolinho. Seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Manda 007 Tonelada Lights. O peso do som. Vem pro show. O seu coração perdeu a cor. Cansou de errar amor. O seu teto desabou. O amigo Diogo e a primeira dama aqui com a gente. Fala, Diogo! Como é que é, garotinho? Novo amor em construção. E tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado. Olha, eu quero o bolo, viu, Neto? Paredes, teto e chão. E tijolinho por tijolinho. Faltou só o bolo chegar aqui, viu? A seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Pra detonar! Tonelada Light. O pesadão do Pará. Desse jeito assim, ó. Não tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno feriado. Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado. E o quê? É que agora eu só penso em você. Não é que eu esteja apaixonada. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero. Dormir de conchinha, nem pisar em festa. Deus me livre, mas quem me dera. Posta fotos juntos, contate já era. Deus me livre, mas quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Meu parceiro índio, obrigado índio. Tamo juntinho, parceiro. Meu parceiro índio, o Sandro. E a Nayara também tá no ar. Não tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno feriado. A galera aqui no sede do Zecão vai ficando bonito daquele jeito. Galera dançando, muito som. O nosso Tonelada. Tonelada. É que agora eu só penso em você. Não é que eu esteja apaixonada. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém. Chama ela agora. Chama a moleca agora. Fala bem no ouvido dela. Desse jeitinho aqui, garoto! Deixa eu perguntar uma coisa. Não tá dando certo entre a gente. Quem cala consente. Eu acho que deu pra entender. Minha mão já não tá mais na sua. A gente anda pela rua. Separados e parecemos namorados. Aliança virou enfeite do dedo. Nossa cama agora é só pra dormir mesmo. E no carro parece que eu tô levando simples passageiro. E estranho, você me beija minha boca estranha. O seu carinho parece que arranha. O seu abraço é tão solto, não consegue me prender. Obrigado a toda a galera de Viseu curtindo com a gente. Parceiro Marco, Ferramenta também tá na área. Tá todo mundo. Os primos de Viseu. O seu abraço é tão solto, não consegue me prender. Onde eu desconheci você? E onde? DJ Lucas Show. Daquele jeitinho, viu, Alan? Bem gostoso, meu parceiro. A FM Produções. Vamos lá! E a mão já não tá mais na sua. A gente anda pela rua, separados e parecemos namorados. Aliança virou enfeite do dedo. Nossa cama agora é só pra dormir mesmo. E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro. E estranho, você me beija minha boca estranha. O seu carinho parece que arranha. O seu abraço é tão solto, não consegue me prender. O quê? E estranho, você me beija minha boca. Você no Sérgio com a gente, alô Sérgio! Seu carinho parece. Cara de visita de parabéns, obrigado pelo carinho. Galera, veio curtir, veio dançar. Tonelada Light, onde o peso do sol. E a gente detonando. DJ Lucas Show, 00. A maior referência em pressão em Vila dos Cabanos. Sou novo pra viver com você, uma história de amor. E quem gosta, dá o valor assim, garoto. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Precisa experiência. E a gente gravando nosso CD ao vivo hoje aqui na série do Zacão. Chorar, chorar não vou. Domingo de Páscoa, garoto. E nem morrer de amor. Chorar, chorar não vou. Nem morrer de amor. O Neto e a primeira. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra nota o bolo, viu? Duvidas de mim, desejo seus. Meus parabéns eu já dei. Do tipo é. Me aperta o coração. Na escola eu aprendi somar e dividir, gramática em português, geografia em inglês. É aniversário calado. Só não me prepare. Aniversário calado, ninguém é fala bom. Nada. Não tive professor. É, meu irmão. O nosso amigo Leandro, mototáxi, tá aqui com a gente, Alan. Um abraço pra você com carinho, Leandro. É o nosso mototáxi oficial do Tonelada Light. Manda 007. Meu amigo Liana, o Frank, o Jefferson também, o Miguel, lá do Guajará, tá todo mundo juntinho. Obrigado pelo carinho, tá aqui no Tonelada. Tonelada Light. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência, tenho medo da dor. Parceiro Capote. Chorar, chorar. E a sua esposa Josi também. E o parceiro Brizola, meu irmão. Alô, Brizola! Chorar, chorar não vou, nem morrer de amor. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair. Dúvidas de mim, desejos eu senti, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática e português. Manda 007. Essa aqui, meu parceiro Eraimo, curtiu muito com o Lucas. Bora pro parceiro Eraimo! So many lovers, too many nights, facing the mirror that keeps you alive. So close together, so far apart. Fala ferramenta, você e o Jeane. Aqui de Barca Arena com a gente, obrigado, hein? Tamo junto! Bring on the river, I never cross. Wind and the ocean, the feeling is lost. I still believe that you cry for me. Will I survive without you? Que tu quer? Like a fool, I was waiting. Like a fool for you to come back. Fool, I was standing. Olha, Alan, cuidado com o Everson, viu? Acho que ele tá meio zulhudo já. Tonelada Light. Assim. Like a fool. Quando ele começa a ficar assim meio gago, tu já sabe. Aí o bagulho tá doido. I'm just fooling myself. Foi tanto que eu te amei e não sabia. Olha o meu parceiro índio do bagulho doido, tá aqui com a gente. Alô, índio. Eu te perdi. Adorei do Pará, pode crer. Lá de Aurê. Aquele louco amor. E inesquecível. Tirar do coração é impossível. Eu te amo. Te amei demais. Enlouqueci. E vai girando, girando, girando, Lucas Show detonando, vambora, girando as batidas, vambora, girando agora. Tonelada Lights, o peso do som, vem pro show. Chegou a hora, maninho, vamos aí. Me apaixonar ouvindo o som do Musistar. Desse jeito, ó. Sucesso em todo o Pará. DJ Irã e DJ Hilson tocando todas pra gente se amar. E as bandidas, e quando eu te vi, me apaixonei. Eu fiquei louco pra te amar. Parceiro Sérgio, o Marco também tá aqui com a gente. Lá de Viseu, obrigado, velho. Galera de Viseu, marcando presença hoje com a gente, curtindo, ó. Tonelada Light. Se eu fosse me apaixonar assim, vem pra mim, quero sentir o teu corpo coladinho em mim. Ouvindo o som do Luz Star, a estrela do Pará. O consagrado DJ Irã e Rita de Cássia. É show, é show, show. Vem pra mim, quero sentir o teu corpo coladinho em mim. Teu jeito louco de dançar que fez me apaixonar. Ouvindo o som do Musistar, é o sucesso em todo o Pará. DJ Irã e DJ Hilson tocando todas. E a gente vai tocando desse jeito. Tonelada Light, o peso do som. E é na série do Zequinho desse jeito. Tão lindo o teu jeito, meio. Não quero meu amor te perder. E você me fascina, eu quero sempre estar perto de você. É que eu te amo. Te amo e não vou te esquecer. Meu parceiro Diogo, a primeira dama, tá aqui com a gente. Alô, Diogo, obrigado, hein? Tamo junto, toda a galera do Ama sempre comigo. Fazer amor. Vem na batida. Assim, bem gostoso, vem. Vem. Tonelada Lights. Quando você escutar, sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Meu parceiro índio tá aqui com a gente. O homem tá amanhecido curtindo. Tonelada Light. DJ Silvinho a tocar. Sinto que estou com você, amor. Não sinto por tentando parar. Guerreirão, emoção. É o som, meu amor. Saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Guerreirão, emoção. É o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Obrigado, meu parceiro DJ Rogerinho. Obrigado com a Camilinha também, tamo junto, hein. Vamos detonando Tonelada Light. É pra tocar, vai! Viagem marcante, gostosa, vai! Ainda se teu jeito, meio cu. Não quero te perder. Ouvindo um mini pop, me tanto motivo do Pará. Jamais vai esquecer DJs Rodinha e Mimizão. Tocando fundo. Alô, meu parceiro Sérgio, você, maninho. Ao Sérgio, toda a galera de Viseu. Tá todo mundo curtindo. É a magia do amor. Vai tocando, vai tocando, toma! Vai lembrando aí, bem gostoso! Não dá mais, eu não consigo. Obrigado, meu parceiro Diogo, valeu pelo carinho. Você e a primeira dama, como sempre, estão juntinho com a gente. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pela presença. Essa galera do AMA, que a gente tem um carinho muito grande. A família Tonelada Light agradece a presença de vocês hoje aqui. Vamos junto! Por isso não me deixe esse som tocar pra mim. Com Diz Iglesias e JC, DJ Eduardo vai tocar. Com Mini Tupinambá. É o Mini Tupinambá. Você vai sentir. É o treme terra. Yeah. Obrigado, meu parceiro Leandro. Tamo junto. Alô, Leandro. Valeu, maninho. Ela está de volta. Banda Os Brothers. Banda Os Brothers. Verdadeira marca do Melody. Obrigado, bandidas! Vamos juntinho, viu? Não dá mais, eu não consigo. Vem, me traz o seu sorriso. Vem me amar. E, se... e vai lembrando, lembra, lembra, lembra, lembra. Tonelada Light. O pesadão do Pará. Ser Erasmo. Alô, Erasmo! Como é que é? Não vai embora não, termine tudo. Eu sei que vai. Não vai embora não, viu, Erasmo? É sempre aqui. Tonelada. Não vai embora não, pois você é tudo. Talvez no beijo a gente se complete. Não sei que eu não... Tá transbordando, tá, Erasmo? Sem você. Se fiz algo de errado, te peço que me entenda. E eu não tive outra chance. Agradeço também toda a galera de Viseu. Meu parceiro Sérgio tá aqui curtindo com a gente. Alô, Sérgio. Vamos junto, meu parceiro. O segredo do abismo eu conheço. Olha a marca de filé. Olha como é que ela vem chegando. Ela vem chegando devagar, bem lentinho. PSG. Tonelada Light. O peso do som. Tonelada Light. O peso do som. Vem pro show. Assina, gente. Bem lentinho, do jeito que tu gosta. Banda Fruto Sensual. dessas que me enganas, negando essa paixão. Meu parceiro Sérgio, ele lembra dessas aqui, ó. Ele gosta. Galera de Vizê. Quisesse os conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada. Só falta o Erasmo dançar com a primeira, viu? Mas voltarás e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como posso escapar de dar minha vida e levar meu amor? Mas voltarás e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como posso escapar de dar minha vida e levar meu amor? São as canções do nosso amor. Deixa o som que toca o sedutor. DJ Betinho, eu vou pedir que faça essa declaração. Eu sei que algum dia você vai ouvir essa canção de amor. Olha, parceiro Alan, procura o meu parceiro Canecão pra ver se ele não tá perdido, viu? Meu perdão. Alô, Canecão da produção! Do jeito que te amo, vou entregar-me de corpo, alma e coração. A gente só tem a agradecer toda a galera do Viseu aqui com a gente aí. Essa galera maravilhosa. Nosso parceiro Netinho da produção, ele e ela, e a sua sogra e a sua tia. É verdade, tá com a gente. Mais um novo integrante da família, também o Erasmo. Ele e a sua primeira dama, tá junto com a gente, né? Toda essa galera maravilhosa. DJ Meio Quilo, Robinho da produção. Toda a galera aí da produção do Tonelada Light, bora detonando mais um Maluca Show. Tonelada Light, o peso do som. Vem. E o nosso CD tá sendo ao vivaço, Massarapó. Tonelada Light. Acho marcante, machucante, né, maneiro? Daquele jeito, que dá aquela sede. A garganta pede, viu, papai? Bora tomar mais uma, bora. Por tanto tempo procurei sentir um grande amor assim. Procurava por alguém pra ficar filé. Pra ficar bonito, só assim, ó. Mas sinto que você não quer. Tem medo de se entregar. Como eu quero você. E pra onde olho, te vejo em todo. Olha só! Levaram o meu canecão da produção. Tá junto com o Capote e o Brizola, meu irmão. É a Nice, como é que é? Levaram o homem. Meu irmão, pelo amor de Deus. Nosso parceiro Erasmo tá junto com a gente também. Esse cara é demais. Agora faz parte da família, né? Família aqui, hein? Tonelada Light. Esse CD ele vai levar e vai escutar na casa dele. Pode deixar, tu vai ganhar um já. Foi tão bom. Foi tão bom. Escutando esse som. Olha o som! Tonelada Light. Sem você do meu lado, eu não sei viver. Prefiro até a morte sem você. Maxi Júnior, Alan Tonelada, Lucas Show, nosso trio formado na moral. Bora se ligando! Tonelada. É Deus no comando! Quando tu viu? Quando eu te vi, eu me apaixonei. O seu olhar se cruzou com meu. Quando o Netinho viu ela, meu irmão. Como era? Aí pronto. Esse amor, é esse Lucas, amor. E a tua gerente? Te seguirei. Ele é gerente hoje, tá só na mana. Alô, Dani. Vai cochilar aí, papai. Pelo amor de Deus. Olha, vai com calma que tu tem que cuidar do Netinho da produção e do nosso parceiro Canecão. O Canecão já largou a produção, já foi não sei pra onde, não meu. É nada. Esse Canecão é se muita honra. Se você do meu lado, eu não sei viver. Prefiro até a morte sem você. Foi tão bom. E vem girando, vem tocando, vem girando, vem tocando. Alô, Erasmo, você e a sua primeira dama, sempre... Tonelada Live. saudade que você deixou. Não aguento mais essa solidão. Preciso encontrar uma solução que me convença de que agora estou só. E a nossa galera de Viseu, meu parceiro Sérgio, da galera de Viseu, tá com a gente, obrigado, hein. Acho que encontrei. Alô, meu parceiro índio. Mas esse índio é respeitado, viu? Esse índio aqui, ó. Tonelada lá. Agora arrependido, diz que quer voltar. A nossa história, o nosso amor se transformou. Deixa só eu lembrar aqui. Visão. Da galera do Guajará. Sofrendo com esse sentimento. Parceiro Liana. Jafinho também, fala Jefferson. A nossa história, o nosso e agora os dois, esqueci. Se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. Ai, tu toca aquela marcante, Pai d'Égua! Já calma, Nadine, já calma. Alô, índio promoter, você, maninho, tá curtindo? Tonelada Live. Meu amor, eu já não aguento essa guerra com teu pai, estou vivendo infeliz. Me acusa de passante, não menti que era perfeito e com você me envolvi. Sei que da forma que ganho dinheiro não é legal, não importa, te quero e eu só vivo para ti. Papai não vai te escutar, esse amor vai fracassar. É o que pense, não que eu sinto por ti. Te amo, Pedro, por favor, não põe risco. Olha, Erasmo, não quero nem te assustar, viu? Tu e a primeira dama vão ganhar uma vinheta de presente da família Tonelada Light. Quando eu me estou... Te prepara que vai ser bacana demais. De ti. Porque assim, se não és meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim. Tonelada Light. Não importa, papai, que me entenda, acontecem essas coisas, eu também vivo para ti. É isso que eu quero, coração. Sei o que quer é teu amor. Estou ao teu lado e o que me importa é só tu. Então com beijos cala-me, ó liberdade plena. Em cada beijo a liberdade descobri. Quando eu vou girar. Que era do meu parceiro Netinho! Netinho! Mais pólvora! E olha só, Lucas, quem tá com a gente também é nosso parceiro Marcos, detonando! Tino, não me enrola, eu quero o bolo, viu? E Neto, olha só, Lucas, o Neto, basta ela ligar, só ligar, uma ligação tu já viu. Aí a estrutura fica na metade, né, Maninho? Aí o bagulho fica bem embaçado. Dá uma tristeza nesse homem. Lá vem. Um, dois, três. Prepara que lá vem ela. Marcante CD do Tonelada. Um bora detonando. Passar a porta e vai girando agora sim, ó. Chegamos devagar. Chegando, Tonelada. Onde o meu parceiro Sérgio? Onde o pop toca, sempre vamos lá. Só quero curtição, com muita paz, com muito amor. Viver a emoção no super pop som. Quando a canção toca, as Marias dão show. coração já conquistou. Me apaixonei pelas Marias do Pop. E agora? Eu me encantei pelas Marias do Pop. Me apaixonei pelas Marias do Pop. Eu me encantei pelas Marias do Pop. É muita emoção, muita adrenalina da nossa galera de Viseu, viu, Alan? Olha o parceiro Sérgio, como tá, garoto? Quero mais. A emoção. E Lucas, o Sérgio falou que nem 20 mulheres alisa ele hoje. É, meu irmão, então o homem tá forte, viu? Isso é muito forte, bebê. Sem parar, no meio das multidões. Aonde o pop toca, sempre vamos lá. Só quero curtição, com muita paz, com muito amor. Meu empresário Erasmo tá aqui com a gente. E a sua primeira dama, hein? Super pop som. Olha, vai te engasgar. Olha só que... Olha só, Lucas, é a primeira, é a segunda, é a terceira, é a única, meu irmão. Tem que tirar o chapéu. Pode crer, vocês estão no coração, no coração da família. Tonelada Light. Pelas Marias do Pop. E a galera vai pedindo, a gente tem que tocar daquele jeito, né, Lá? Do jeito que a galera pede, a gente toca, não tem fuleiragem. Porque aqui a estrela é você, meu irmão! Atualizou de novo! Isso! Vai e vai na pisadinha, vai e vai na pisadinha, vai, vai! Ele não dançava, agora ele dança. Tá me deixando, claro que dormir sem você aqui não dá. Vou pros meus rolês pra te esquecer e vou. Vai, Natal! Mais, mais, mais de mim não sai. Mais, mais, na frente dois pra trás. E baby, volta pro celeiro. Só falta o homem dançar, viu, Neto? Então, então eu, baby, volta. Não, se o Erasmo se mexeu pra mim, tá bom. Então, baby, é. Gerente Dani, mais uma, hein, Dani? É mais uma, meu irmão! Arrebentação total! Aqui na série do Zequinho pra galera! Zonelada chegou e fez o que a gente é acostumado a fazer, o delírio da galera, detonando os sons! As melhores, as principais! É assim! Tonelada! Parceiro Indy, toda a comitiva. A galera do peso pesado tá aqui com a gente. A galera do pesadão. Tonelada Light. O pesadão do Pará. Pedindo e o Lucas detona. Tonelada Light, o peso do som. Vem pro show. Juninho CDs. Esse que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu cara. Netinho, te peguei, né? Na madrugada vem me procurar. Só quando ela olha pra ele, Alan, fica muito embaçado esse bagulho. Olha que tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa. Do cheiro do amor no ar, cheiro do amor no ar. Olha, caiu na madrugada e viu que tava errada, tá desesperada. Tá louca pra me encontrar. Oh, baby, vem me procurar. Quando o Diego balança, se assim, amor, legal. Mas até que enfim apareceu um flamenguista, viu? Tô ouvindo bem ali no meio da galera. Esta madrugada vem procurar. Eu sei que remista tinha muito. Era flamenguista. O meu corpo era sua diversão. Mas a madrugada vem procurar. Corajoso, é, meu irmão. E tá sentindo falta da cama maltada, das roupas pela casa. Cheiro do amor no ar. Cheiro do amor no ar. E me caiu na madrugada. Viu que tá vendo? Vai ficar no lugar do bolo, viu? Fala, Netinho! Sininho, amor. Vem, Caicó. Vem na piscininha da sal. Tava de boa e falei, amor, vamos passear. Ela comendo veio minha... Esse índio é bagulho doido, viu? Mas onde é que nós vamos parar? Esse índio dá valor numa piscininha. E aí, levei. Isso aqui tá bom demais. E aí, bebê. Que delícia de mar, hein? Amanhã, Alan. Piscininha, amor. Piscininha, amor. Ali, ó, tudo de branco, e quando ele tá de branco, o bagulho fica muito doido. Chance deles, o Mural de Uibaí. E aí, leve, que tá bom demais. Robson, meio quilo. Mais pólvora. E aí, bebê, que delícia de mar. Vem de um branco, que piscininha, amor, piscininha, amor. Ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha. Pra mostrar que o Tonelada tem qualidade. Bom, e o Tonelada. Respeito, aparelhagem que detona. Tonelada Lights, é. O peso do som. Vem pro show. Vem, minha metaleira. E o chance deles, o Mural de... Olha aí o musicão, te liga. Você tem um emprego pra mim. Olha aí, qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você. Posso fazer cafuné no cabelo, pedir o seu sono, sei lá. Reprova o seu beijo pra ver se a barba vai me arranhar. Eu posso ser fiscal do teu olhar, nem precisa pagar sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. E quando for beijar alguém, resta esse beijo em mim. E antes de amar, beijar alguém, deixa esse beijo em mim. E eu dizia na minha mãe. Fala pra ele! Fala pro Erasmo, fala. Prenda me abraça e não saia. Aceita esse beijo de cobaia. Me prenda, me prenda e me abraça, cururu. Eu aceito esse beijo de cobaia. E aí? Obrigado, meu parceiro índio. Obrigado, Nayara. Obrigado, meu parceiro Sandro. Pega sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quando for, bebê. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. E antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim. Parceiro Netinho, hein? Vê se tem moral. DJ Lucas Show. É Netinho, esse aqui ele vai gostar, ele vai gostar. Ela queimou o arroz. E aí? Quebra o copo na pia. Tropeça no sofá. machuca. É muito amor envolvido aí. Ela ronca demais, mancha as minhas camisas. Essa aqui é bem a cara do, da Dani de olhar com o Alan, viu? Quando ela tá naquele jeito. É ou não é, Dani? É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que... É isso que ele fala, é, Dani? Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho. Vem, quero, quero! Doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te perder, amor. Olha, Neto, tu tá me devendo, viu, maninho? Começa no sofá, machuca o dedinho, vai da minha. Eu esperei esse bolo até 6 horas da tarde, viu? Mancha as minhas camisas e dá até medo de olhar quando ela tá naquele dia. E o quê? E Lucas, só se for na mão, bolo só se for na mão. Toma. Eu só faço isso pra malandro não querer. Pior que eu tô devendo um presente, viu, Neto? Tu tá ligado. O que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te vender, amor. É o quê? Para, tá doido, tá doido. O que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te vender, amor. Tonelada Light.